não pare de remar. Eu sei que a tempestade tá tão forte que as ondas querem o teu barco naufragar. Mas Emma, só não pare de remar. Mesmo desanimado e o cansaço te abatendo, mas não pare de remar. Aguenta mais. O final tá logo ali, a terra firme já pode avistar. Vai se entregar, agora você é capaz. Falta só mais um pouquinho pra você gritar que conseguiu. Que foi difícil, mas você não desistiu. Aguenta mais um pouco e amanhã você vai sorrir. Aguenta mais um pouco, o final tá logo ali. Aguenta mais um pouco e as coisas voltam pro lugar. Aguenta mais um pouco, falta só um pouquinho pra você chegar. Aguenta mais, o final tá logo ali, a terra fica já pode avistar. Vai se entregar, agora você é capaz. Falta só mais um pouquinho pra você gritar que conseguiu. Que foi difícil, mas você não desistiu. Aguenta mais um pouco, amanhã você vai sorrir. Aguenta mais um pouco, o final tá logo ali. Aguenta mais um pouco e as coisas voltam pro lugar. Aguenta mais um pouco, falta só um pouco, somente um pouquinho pra você chegar. Aguenta mais um pouco e amanhã você vai sorrir. Aguenta mais um pouco, o final tá logo ali. Aguenta mais um pouco e as coisas voltam pro lugar. Aguenta mais um pouco, falta só um pouco, somente um pouquinho pra você chegar. Falta só mais um pouquinho e logo, logo você vai chegar.